305, solo 36, direito no 219. Direito no 219, Sandra, 305, até daqui a pouco. Oi, Salvador, boa noite. Tá 3398, final longa do da 1 na 0. 3398, posto autorizado na 0, vento 0, 0 graus, 1 na 0, 9. Lembra posto capitão 10, tá 33, né? Confirma a livre pouso, tá? 3398. Confirma? A livre pouso, tá? 3398? Afirmo, 080.0.1.0. Sim, tá? 3398, livre pouso, captura no zero. Torres, Salvador, boa noite, voo 1076, uma milha do externo, baixo travado. 1076, boa noite, pouso autorizado 10, vento 0, 90 graus, 109. Autorizado o pouso, voo 1076. Após tráfego da Gol, mantém. Eu devia decolar, vento 080 graus, 102. Mantenha 3 decolo 5-3, controle 119, decimal 8. 8-9, livre decolar, 090 graus, 129. Autorizado de decolagem, com 889. Nove dois, mantendo zero. Mantendo zero, 9287. Torre Salvador, muito boa noite, 35 decolo 5, passando no externo, baixar travado. Continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Guardando a pista livre, 5-5. 8-9 decolo 5-6, controle 1-9 de 8. 19-8, boa noite. Passando 2-2-1 na escuta. Tirante, vou trocar a sua saída. O controle recoordena a sua saída para curvar à esquerda na saída Momo com a transição Vatapo. Que é esquerda, Momo, Vatapo. Ok, esquerda, Momo, Vatapo. Passarela da 9287, vento 100 graus, 10 mais. Decolagem 90, 9287. 5315 de pouso, 100 graus, 10 longe. De pouso, 5515. Nave 287, decola 5815, 19918. 98, seu Bonete. Passarinho do Lima, mantém autorizado. Passarinho, a mim mantém, pessoal. Torre de Salvador, boa noite, funcionário 6424. 6224, estabilizado em aliança, pistão no zero. Ciente, quantidade de aproximação, guardando autorização de pouso. Passarinho 2231, deve decolar, 090 graus, 8 mais. Deve decolar de passarinho da 2231. Sente quanto é a posição. B224, cheque tem autorizado pouso 090 graus, 109. Debaixo e travado, livre pouso com 0 graus, 6224. Passarinho do 2231, decola 01, controle 119.8. 119.8, boa noite. 2231. Autorizado, né, Matheus? 1498. Você mantém, você deve fazer o número. O azul 42 livre decolar, 100 graus, 109. Decolagem azul 4292. Azul decola o 06, controle 1 no 9-8. 098, 4298, obrigado. Torre Salvador, boa noite, passarelo 2224, transfere. Ciente, passarelo do... Aguarde autorização de pouso, pistão zero. Passarinho do check-train, livre pouso, ventuno 00 graus, 10 nós, pistão 0. Baixado e travado com livre pouso 110, 2224. 2 Salvador, boa noite, é o Sandring 305, ponto espera 110, visual, aeronave nacional. Ciente, mantém a posição. Eu mantém, 3305. Autorizado ali, aí mantém o 3305. Ali mantém o 3305. Passarinho do solo aos 3, 3, livre à direita, 1, 2, 1, 9, 1. 1, 2, 1, 9, passarinho 2, 2, 2, 4. Tan 3305, devido à colagem, 060 graus, 109. Devido à colagem, Tan 3305.